yo no soy perfecto, lo sé. Que tengo mil defectos también, pero busque por la tierra y el que esté limpio de culpa lance la primera piedra. Eis apóstolo, são capítulos. Mudam o gosto dos sábios que envelhecem como vinho tinto. Sinto muito, minto, brinco muito. Haikais é a síntese de Paul, Joe, George, Ringo. Quatro mitos pré-escritos em papiros, gravados em mais 13 discos. Então sugiro ética, analise esse branco impresso na estética. Bença de Oxalá enquanto entendo as leis herméticas. Como céticas, só pra falarem menos, gritarem mais. E aí nós concordamos, temos algo em comum. Nós dois bebemos, boatos não abalam. Floretari, já nos vemos em capas, dando entrevistas pra babacas. Protesto pra alguns é levantarem placas. E se usarem as facas, capotarem as barcas, assassinarem cada arrombado que é aristocrata. Só com palavras, quem tá no erro, ainda vai ser cobrado. Princípios que vem de berço, aprisionado, pendura no espelho o texto. Desconfiado, mas eu acredito no que não conheço. Será subestimado, e assim o conheço. E o rap endereço. Sinceramente, é o que te ofereço. Divisão entre o governo e o povo, mas o povo enxerga também. E a massa trabalha que nem louco pra minoria ter as coisas que eles têm. HKSS aí. HKSS. HKSS. Viro as páginas, a mesma capa. Permanece só aquele que deu a cara a tapa. A meta é subir de nível, levantar esse Brasil na levada dos MC de samba. Humildade dos do Rio. Espaço encurtou, me mostra os reais. Pode deixar que esse suco eu mesmo espremo. A diferença tá no tempo que eu dedico pra não deixar nosso trabalho mais ou menos. Filhos de um pai tolo, que nem todos. Somos todos iguais, perante ou não, perante a lei. Me diga quando que a lei foi eficaz. Estamos à espera, amiga, esperança até quando? Quanto tempo mais? Seremos leais a você até sem querer. Imposto caro concedido a quem não devia. Pois os governantes ao Brasil não são leais, não. E o meu dinheiro tá saindo junto com o seu, direto pra conta do nosso, se vai. HKSS. HKSS. HKSS. Você se comporta, otário que chega pedindo moleque novato batendo na porta. Corta, corta, se muda a postura, cura seu piquete viatura. Na bota daquele que trampa dizendo besteira esperando sua cota. Corta, corta, aquele que natura ideia torta. E nunca só, nunca só o pó. Acelero mais, mas tu fala, eu sei de cor, mó papo furado, desorientado só. Na garganta dá um nó. Revejo que o tempo passado o maluco já sabe quem vai quem não vai. Revejo que o tempo passado o maluco já sabe quem traga quem não cai. Meu rap se torna meu manto, eu quero que se foda o que pensa que faz. E se você não tá me entendendo, mano, eu acelero mais. Já ligo meu bonde na pista que chega sua ineficaz. Já ligo essa mina uma cota na pista que chega pedindo haikais. De tudo que pensei que falo, do que joguei fora, do que me alimenta, alimenta os embalos que já não me valem, que eu jogo porra. Semente que plantei, do lado que fui, ó, do solo que pisei. Pisei, não pensa que é fácil não, diferente do básico. Visaram meus passos, sei, pisou no cadastro, sei. Só que eu não me machuquei, não tem que na vida, preciso mudar. Prende a conclusão. HKSS. HKSS aí. HKSS. Que sair do seu corpo. Pode parecer uma pergunta meio esquisita, mas o fato é que muita gente normal já sentiu isso. No programa de hoje, falamos da pesquisa sobre o assunto que se está fazendo na Universidade de Oxford. E temos também uma questão que interessa muito aos pais de crianças retardadas: se é deficiência de vitariedade ou do meio.